Dr. Charlotte, seja vento com ré, poderia confirmar o POV? 07 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, agora 14-18-95, bom voo, ajuste no 02, é, Victor, Charlie Hotel. 093 para o táxi, 75 a bordo, 12-50, Uberlândia alternativa. Táxi autorizado, até através do portão 05, chame lá para reinício táxi, voo no 093. É o 05, chamaremos, no 093. Na 62-1-1, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3-3-9-5. Poderia repetir, senhor? Na 62-1-1, Recife, na frequência 1251 e alternado 1-3-3-9-5. 251-3-3-9-5, muito obrigado, bom dia a vocês, senhor 62-1. Seu bom voo. Acelerado. Bono 963, decolada 43, chama controle 120.8, bom voo. Começou em Salvador, 118.95, tá bom, pouso. 118.95, bora. Campinas. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chama em torre 1895, ajuste de altímetro no 020, tá 3153. Via Índia, ponto de espera, 1895, 3153. Voo no 093, reautorizado, táxi até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 020, voo no 093. Afirmativa, seu ponto de espera, no ponto de espera 1895. Muito obrigado, seu bom dia, senhor. Bom dia, no 093, observe o táxi do Airbus da TAM, próximo ao portão 04. Sim, no 093. ...2775, autorizado ao final do procedimento, deixa para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, 2775 para informação, sequenciamento de 2 aeronaves para pouso, ok? Paredes 2229, solo 45, livre direito, chama solo em 121-9. 219 à direita. 121-9-5, tamo pouso. 1895, obrigado, senhor. Torre Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ciente, na escuta. 4958, baixando, checado, PLS. Ciente. Está acionado, pronto, tá, Vitor Charlotão. Vitor Charlotão, reporte na repetição, papá. Contrário, papá. Livre pouso no... Vento 150 graus, 069, confirmando livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 495. Quente, Olimpo 08 visual, no corte de frequência, bom dia. Confirma o vento pro azul. 150 graus, 069. Sena 6225, Chimador ao centro Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Chamo voo. 6225, chama Recife 288-260, boa senhora. Livre gerente, chama Solinho 120, correção 121, decimal 9, bom dia. 129, bom dia. Azul 2775, embaixo travado. Gerente, azul 2775, livre pouso, piso no 0, vento 160 graus, 05, nós. Gerente, 160, ciente, livre pouso. Bono 865, visual com tráfego na final. Afirma, 865. Gente, após o pouso do mesmo, a linha mantém no 0. Após o pouso da aeronave, na final, a linha mantém no 0, boa noite, né? O Golfo poderia confirmar o pátio que se encontra? Então, será cópia? Autorizado Ituberá, nível de voo 040, conforme rota do plano de voo. A subida será árvore após árvore direto, com a primeira curva à direita, o código 5157 e o controle 120, decimal 8. Qual reto de mando pelo Golfo poderia confirmar o hotel B? 04 acorda. Aceramento, táxi, decolagem agora 4-8-8-8-9-5. Ajuste no 020, Lima pelo Golfo, bom voo. Paulo Salvador, bom dia, Azul. 2-7-7-5, bom dia. Azul 2775, táxi autorizado Alfa Kilo Pátio 3, no Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. O Azul 2775. Alfa Kilo Pátio 3, atento aos sinalizadores. Colagem, 1-0, boa noite, 65. 3 Salvador, bom dia, 3153, ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, 3153, ali mantém piso 1-0. Ali mantém 1-0, 3153, já tá. Yankee Hotel na escuta do solo? Alfa Yankee Hotel na escuta. Autorizado, reporte até o portão 1. Reporte ao térreo. Alfa Yankee Hotel, reportará ao térreo. Alfa Yankee Hotel, reportará ao térreo. Alfa Yankee Hotel, reportará ao térreo. Alfa Yankee Hotel, reportará ao térreo. Alfa Yankee Hotel, Desde a Calotel. 65, decolado 51, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Ei, chama 208, colo 865, bom dia, obrigado. 118-95. Solo Salvador na escuta do Papa Tango, vai ter que ser o Fox. Chegou no 865, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto ao Lefa. Ok, vou direto ao Lefa, subindo 360, gol no 865. Do pátio remoto número 14, para o pátio 1, gate número 9. Remota 14 para função 09. Confirmando, é isso? Posição. Autorizado, informe ao técnico Mike X-Ray Fox. Sim, iniciarei o reboque na sequência, informarei o técnico. No 3153, livre decolagem no 0, vento 160 graus 059. Livre decolagem, 3153. Torre, bom dia, 093, ponte espera da 10. Bom dia, voo no 093, mantém ponte espera. Mantém. Torre, bom dia, voo no 649, baixou, travou, 10. Voo no 649, continua a aproximação, para informação, é 2320, iniciando a rolagem na pista no 0. Livre pouso no 0, vento 160 graus 069. Livre pouso no 0, 3153, decolada 53, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, então 3153. 3153, bom dia, contato radar, sofro nível 360, autorizado direto e leitado. Ok, subindo para 360 e autorizado direto e leitado, 3152. Era na conta final já, ok? Ah, direto visual, tá aguardando, calma, vira aquela já. Confirma a matrícula? ASA 6570. 6570 e o horário do plano? Para 10h20. 10h20, tá ok. Um minuto para cópia. Obrigado. 170 graus 059. Passando o Vitor Charlie Hotel. Bom, no 649, solo 55, livre direito, chama solo em 121 no decimal 9. Direito, solo 219, eu vou no 649. Dado Recife, nível de voo 350, via Pesulu no 7. Subida Pouca, transição Aracaju. Primeira curva esquerda após a decolagem, pista 10. Código 5403. E o controle 120 decimal 8. Bom, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Mudei, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Contato radar de colagem, chegou para uma centena na saída da árvore, sem restrição. Falta no nível de voo 100, sem restrições, saída da árvore, Vitor Charlie Hotel. Está correto, chama para puxo saneamento. Chamarei. Fala, Salvador, bom dia, voo no 649, ele pronto. No 649, táxi de Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 649. Bom dia. 1093, livre decolagem no 0, vento 160 graus, 069. Primeiro tem livre decolagem, voo 093, então no 0. É a proa 263, então. Presente, estou autorizado ao direto destino e quando possível eu sou chamado pouso. Está autorizado direto destino, está chamando pouso 1030. Vida Tela Hotel. 030. Mike X-ray Fox, gente, bom dia. No 093, decolada 59, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 308, senhorita, tenha um bom dia e um bom trabalho. Gente, ele mandou um golfe, mais um minutinho para essa decolagem manter a posição. Vou para o nível 360, autorizado Elefa. 360, direto Elefa, bom 093. Fazendo 53, chama agora o centro do Recife, frequência 1251 e alternado 13395. 1251-3395-3153. Adorado da linha 70, pronto, puxa estacionamento. Autoridade, senhor, para o táxi. Está no seu controle? Acho que está, senhor. E o ponto de modificação do plano? Está presente, senhor. Está presente para mudança de regra, solicita o nível de voo 085, Vitor Carotel. Gente, modificado 1002, vou para o 085 visual, Vitor Carotel. Vou para o nível de voo 085 visual, Vitor Carotel. Tango Lima, Zulu Golf, decolada 02, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 120 decimal 8, dá para trabalhar, bom voo. Aqui em volume, eu vou fazer uma mensagem. Pode voltar para a gente com nossos avisos e pedir via telegrama. Satélite, mas o Golf modificado a 03, mantendo o meu pé de corredor Axé, informe o fora da barra. Esse é o meu pé de corredor Axé, informando o fora da barra. Vindo meu Golf. Bono 7, decola a água, transição leste, primeira curva direita, pista 90. Transponder, 5401 no controle, 2083, pista 90. Correto, senhor, para posicionamento 3597. Salvador, bom dia, Sideral 9970, da Teresina, a informação do... Sideral 9970, um minuto para cópia. Na água, no água, Sideral 9970. Alô, Salvador, 3517, pushback, acionamento, portão 2. Aguarde 3517. Aguarda. Abre, você teria uma previsão de início de táxi? Mais 15 segundos, estamos terminando o cheque aqui. Sideral 9970, pronto para a cópia? Está pronto sim, Sideral 9970. Autorizado Teresina, nível de voo 340 via Pêzulo 20. Subida será Momo Transição Nenim. Primeira curva à esquerda, após a decolagem, pista no zero, código 5160 e o controle no 208. Autorizado, Teresina no 340, Momo Nenim, primeira curva à esquerda, pista é 5160, transponde 1208, controle Sideral 9970. Correção para posicionamento, Sideral. Samara, Sideral. Está pronto para o táxi, o ATSA 6570, está com 3 horas de autonomia, 3POB, alterna Salvador. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 020, ATSA 6570. 6570, 1020, vive táxi pelo pátio. Faltando Lima, Tulo Golf, confirme sua chamada de pouso em Tubarão. Ok, Lima Zulu Golf, não há tráfego para informar. Tem uma frequência livre para coordenação, então eu vou, Lima Zulu Golf. Estou em Salvador, ABSA 6570, próxima ponte espera está pronta. ABSA 6570, livre alinhar e decolar, no 0-150 graus, 071. Alinha e decolar, ABSA 6570. Charlie Hotel, está agora afastado de Salvador 46 milhas oeste, serviço Ardar encerrado, mantenha o nível 085 e chame Recife. Para informação de voo, alerta, frequência 1288 e secundária 1260. 1288-260, vem para o Charlie Hotel. ABSA 6570, bom dia, cruzando 2500 na segunda. ABSA Cargo 6570, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Jamo. Vamos voar direto Jamo para o 350, 6570. Solo Salvador, tem 3597 para táxi com 167 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Guarulhos. Taxa direita via Índia, ponto de espera 2295, ajuste 1020-3597. Direita 1020-3597, ajuste tanto 3597. Já 2895, do controle 1208. 1895, tanto 3597. Salvador. Bom dia, Santos 3597, ponto de espera próxima. 3597, bom dia, Livraliana e Decolapso, no 061, 70 graus, 059. Autorizado, alinha e Decolapso, estou no 0, Santos 3597. 360, depois do número 0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, que está no 0. Código 5496. E o controle no 208. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, aperto no 10, Taubaté, saída da El, Leda, Mótima, tudo vai vir. Transponder 5416, controle 120, décima 8. O voo 1759. Correto, senhor, para posicionamento. Para portal 1759. 234, bom dia. 234, aguarde 4, formação hotel. Chamo agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 2783, tem informação hotel, autorização, conquista. Cidade 83, bom dia, número 2 para cópia, Árvore Elefa, prepare enquanto aguarda. 9, com estacionamento, plantão 190. Então, 90 autorizado, chame táxi. Autorizado, vai reportar o táxi 759. Azul 4234, copia? Azul 4234. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Fox, via Upper de Luna 7, nível 350. Decolagem da pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5424, controle Salvador 120, décima 8. Exercício nível 350, Upper de Luna 7. Matriculando pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 4-2-4-1-2-0-8. Cotejamento correto, azul 4-2-3-4, chame pronto, puxa estacionamento. Azul 2783, copia? A escuta, prossiga. Autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano, nível 200. Decolagem da pista 10, curva à direita. Arbor, após o ELF, após voa DCT ou piloto. Transponder 5421, controle Salvador 120, décima 8. Azul 200, comando a rota do plano para Serra Bravo, Quebec Vitor, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, Off-Lord, 5421, transporte, 208 é o controle. Cotejamento correto, azul 2783, chame pronto para o estacionamento. Solo Salvador, passarido 2223, está sentido da hotel. Passarido 2223, hotel confere. Para Serra Bravo, Quebec Vitor, autorizado via rota do plano, nível 180. Decolagem da pista 10, curva à direita, Arbor, após o ELF, após o voo direto ou piloto. Transponder 5490, controle Salvador 120, décima 8. 180 autorizado com pista, conforme rota do plano de voo, decolagem 10, curva à direita, no perfil da Arbor, ELF, após o voo. 5490, transponder e controle 208, 223. Cotejamento correto, passarido 2223, chame pronto para o estacionamento. Alô, Salvador, Salvador, 4 horas, Galeão, voo 1759, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera Torre 118, pessoa 95, QNH 1020. Sente o Pátio Uno, Índia Torres 895 com 1020, com 759. Alô, Salvador, é o Papa Romeu, Mike Henrique Serra. Remota 12, solicita a transição de reboque para a posição número 8 no pátio principal. Aguarde. Alô, Salvador, bom dia. Gol no 649, sinto da Gol. De autorização, Porto Seguro, quanto possível. Bom dia, Gol no 649, formação hotel. Prepare da El Ledeb 10, aguardando cópia. Sente, aguardando cópia, Gol no 649. O Mike Yankee Sierra, moto 1-2, para o gate 8, autorizado, reboque, chame ao término. Só o azul, já para o azul 2783, pátio 3, livre para o estacionamento, chame táxi. Reportará o táxi azul. 9970. Gol no 759, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, destino 0, vento 1,60 graus, 4 nós. Ele decola o gol no 759. Do 2783, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via parte 371 e Índia. No ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, KNH 1020. 343, pátio mal, Índia, 295. Federal 9970, na escuta. Ok, assim que a TR da Azul passar a retaguarda, autorizado por Xixametá. Após o ATR da Azul, está liberado o Xamaratá, Federal 9970. Gol no 649, copia? Copia no 649. 649, autorizado Serra Brava para Sierra, via roda do plano, nível 360. Decolagem na piscina 0, curva à direita, saída da EL, Leda Bidev, após segue DCP. Transponder 5426, controle Salvador 120.8. Gente, Porto Seguro autorizado 5360, via rota do plano de voo, decolada 1-0, curva direita, saída da EOLE, da Bidev, posse direta. 5426, transponder, controle 1208, o gol 1649, minha posição meia dúzia, pronto para o pushback acionamento. Gol no 649, cotejamento correto, aguarde o push acionamento. Aguarde o 649. Paulo Salvador, é o Papa Romeu, Mike Antes Serra, informa o termo do revamp na posição 8, pátio principal. Gente, Mike Antes Serra. Fono 649, portão 62, autorizado, chame táxi. Autorizado 62, chama na táxi, 649. 08759, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1759, livra 2000 para 360. 1759 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. E conforme autorizado, 1759. Bahia, azul 2783, ponto espera pronto ao pé. Azul 273, bom dia, autorizado a linha decolar no zero, vento no 70 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a linha decolar no zero, azul 273. Solo azul 4234, posição 1, não, se você tiver aqui. Aguarde. Azul 4234, mantenha a posição. Manda. Táxi Sideral 9970, com 2 a bordo, 3 horas e 47, alterna São Luís. 1208. 208. 4341 na Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, QNH 1020. Autorizado via 43, Índia, na ponte de espera torre 1895, QNH 1020, Sideral 9970. Alô, 649 para o táxi, 56 a bordo, autonomia 3 horas e 9, alterna com 20. Curva à direita, vou ir direto a Lepa e suba.